se apaixonar, panelinha. Ele é tudo que eu sonhava pra minha vida. Ele chegou, tudo mudou. Agora eu sei o que é amar. Ele é o homem que toda mulher sonha. E posso dizer que é pra mim. Tenho certeza do que vou dizer. Portal do Arrocha.